do Búfalo. E o Rafael Cassiano vai detonando pra galera. Alô, DJ Rafael Cassiano. Vamos lá, meu DJ. Lança o Búfalo e faz a galera balançar. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Bora lá, China. Para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. No baixidão, vai! Valeu, garoto! Pode crescer, moral! Bora mocar, bora mocar. O Búfalo. Também do Julia Safé em peso na área. Valeu também. Meu sargento sempre, sempre no apoio, meu irmão. É? O sargento da galera. Sabe o que ela quer? O que ela quer? Chifra, chifra, chifra, chifra, chifra. Olha a mãozinha pra cima, chifra. Chifra, chifra, chifra, chifra. Começando as emoções aqui do Campo Kids. Vem pra festa, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra. Sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Meu parceiro Gil da Farra, obrigado Leozinho da Dida, chamei os camaradas do Badala na área. Bravo, ele é... E aí, meus badalados, chamei sempre do animal, obrigado, viu? Denis Doni, Robson toma... também, toma... o Chimã, toma... a expectativa é... Vai, vai, Melly. Meu Deus, molecote. É lançamento do DJ Lohan? Só coloca o capacete que vai vir pedrada. É melhor ficar ligeiro, hein? Pressão, palho. Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. DJ do Brasil, Brasil. Os jovens do Mi. DJ Junior Vidal. E aí, Dabinha? Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. JC, o campeão, dançando. Ela vai descendo até o... 0-0, obrigado Marcelo. Danilo também, o Daniel, do Áudio Som. Valeu, garoto. Marcelinho da equipe dos macios. E as repitadas, as águas lindas também. Valeu. Alex e Juninho Mix botando pressão. Onde ela mora? Meu parceiro Carejinha Hi-Fi, obrigado, careta. Ele também no Luzinho Show do Palho Sangrento na área. Palho Sangrento Blindado 2015, é muito bom. Vem batendo pesado, é o mano. Vai a Chapate, daqui a pouquinho, acabando no Cambuquim, tem áudio som lá no Mar do Pub, vai ser assim, ó, vencendo a pressão. Yeah.

Eu sou seguidor do Buffalo. Do Marajó. Eu sou seguidor do Buffalo. Eu sou. Nosso parceiro John Fúria. O Buffalo. Um abraço pra você também. Seguidor. Valeu, garoto. Como é que é? Nildo, Calito, Dona Nani, Caicó. Os comandantes do Buffalo do Marajó. Eu sou seguidor do Buffalo. Do Marajó. Eu sou seguidor, seguidor, seguidor. Segui, segui, segui, segui, segui, segui, segui. Segunda-feira, tem um animal do som lá em Mosqueiro, na quadra do barulho, vai ser sucesso, arrebentação total, tá ok? E acabando aqui no Cambuquim, vai todo mundo invadir o áudio som, 4.0, vai ser muito bom, tem águas lindas, meu irmão, é? Lá do Mar do Pombo vai ter um áudio som, vai ser sucesso, vai ser assim, ó, batidão, batidão, batidão, e aí meu DJ Luluzinho show! O Palmeiras deu uma pena no Corinthians, meu irmão. Será no Botafé? Deu ou não deu? Aí o Palmeiras deu uma pena no Corinthians no Botafé. Vai no talentinho, talentinho, talentinho, talentinho, talentinho, talentinho, talentinho. Vai no talentinho e vai no talentinho. Libera Rafael Cassiano. Alô, DJ Rafael Cassiano. Fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia, faz assim. O balão do Marajó. Aí tem o talentinho, aí tem o talentinho. Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Rola no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem o talentinho, agora faz o chifrinho. Aí vem o talentinho, agora faz o chifrinho. Aí vem o talentinho, aí vem delícia pra fazer. Como é que é? Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem o talentinho, agora faz o chifrinho. Aí vem no talentinho, o talentinho. Give me all your money. Tem um super poder. Vem, vem,

junto com a sua esposa aí. Sempre ao lado, meu irmão. Luz no show do Palio Sangrento, também blindado na área. Flag de ação do Júlio Cepé no setor também. Continue com a gente daqui a pouquinho. Onde o som é no ponto, meu irmão. Imagina. Tsunami Pom Pom, Pom Pom, Pom Pom, Pom Pom, e o Marcelo Pom Pom, Pom Pom, o Bigodinho Pom Pom, com o Marcelo Pom Pom, e a galera Pom Pom, bora meu sargento. Cassiano. Não é estrelismo, é profissionalismo. Esse é da galera. Não. bagulho, né, cara? Que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. No dia do casamento. Como é que é? Pra igreja eu vou entrar correndo. Que se explode. E o animal realmente chegando aqui assim, hoje no Balneário, o Cambuqui. Júlio Cefé, Águas Lindas, obrigado pelo carinho, pela moral. Seguimos pelo clube, já estão chegando. Invadindo, e claro, tá só no comecinho. E muitas coisas vão pra acontecer, muita lenha pra queimar ainda no Cambuqui, tá ok? Quem que você ama? Rafael Cassino vai só detonando. É DJ Rafa. Alegria aí na cama. Entendi. Banda Os Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Certinho? Ver seu rosto sentindo no mar. Tocar em seus cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. Ah, como eu adoro quando vem me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos. Quando vem me beijar, me afogo em sonhos. Eu fico até sem ar. Difícil acreditar que eu posso. É pra dançar, meu irmão! Você e mim, só os dois aqui. Formamos um casal perfeito. Você no Bocó do Chamarão de Malala, obrigado pelo carinho também, Mora Bocó! Você está. Alô, Manalados, como é que é também? Eu estou. A frontal do animal pressionando tudo com a gente viajando e ar também, valeu! Um casal. Salê. Das belezas, sua gente! Bora sem nenhum. Bora Gelhardi, bora Gelhardi, cadê o Gelhardi? Meu amor, me abrace. Amigo Romário da equipe, segue a Boteco. Ali, Capitão Poço, obrigado, Romário. Me beije. Essa música é nova, é do Rafael Cassiano, assim. É um DJ, Rafael Cassiano. Vai tocar nossa canção e a galera vai se apaixonar. No Búfalo. São palmeirense, família faz gostoso também. O Júlio Safé, um abraço pra você, obrigado. Palmeiras também no Corinthians hoje, foi. Ela vai partir, ela vai deixar, vai abandonar aquele amor que construímos juntos. O que será de mim se você ir aqui? Como é que é? Rafael Cassiano traz ela pra mim. Não vou desistir, vou até o fim. Mesmo que a distância tente me separar, quero você pra mim, por isso estou aqui. Essa canção foi feita pra relembrar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Meu amor é todo seu, pois eu irei provar. Meu parceiro Corte, o Mocó também, né, Carolzinha. Me deixe, o Todd, o herói na área. Solidão fica e me faz chorar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Meu, como é que é? Todo seu, pois eu irei provar. Menina, não me deixe, não me deixe, não me deixe. A solidão machuca e me faz chorar. Sendo assim, ó, o Cambuqui, meu irmão. Mais uma marca, Aglisson 10 Produções. Ira, one of the best DJs in Brazil. Fabinho Colares, o talentoso. Falou do Marajó. Você me apresa como loba. Vou te caçar. Quero ser o seu amor. Pra dançar, pra dançar, pra dançar, vai! Não tem pra onde fugir. Como um preso, vou te deixar. Desses meus desejos. Eu danço SS Produções. Uma marca inovadora e criativa.